paz do Senhor. Eu sei que você é inteligente o suficiente para dar o nome para esses tipos de pessoas que eu vou falar. Uma pessoa que morre de fome, tendo diante dela uma mesa cheia de alimentos. Uma pessoa que morre afogada, tendo na sua mão um botão que é só puxar e tem uma boia inflável. Uma pessoa que morre queimada, tendo na sua mão um extintor de incêndio logo que começou o fogo e não usou. Que nome você dá a essas pessoas? É o mesmo nome que eu dou para aquela pessoa que hoje vai dormir com problema, amanhã vai amanhecer com o mesmo problema, sendo que agora Jesus Cristo pode ouvir a oração, pode tomar conta do problema e resolver enquanto a pessoa dorme. Que nome é esse, hein? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.